Saudações, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Guilda do Dragão Desdentado, sem saber se o primeiro piloto deu certo. Eu sou o João. Eu sou o Vitor e a Wikipédia diz que o Molotov era um diplomático. O tema de hoje, Guerra Fria. A Guerra Fria, velho, eu tava pensando, ela é uma coisa bem recente, cara. Pô, tipo, acabou em 91. É, também me estranha muito isso, cara. É, cara, tipo, quatro anos depois, eu nasci, velho. Coisa muito bizarra. É. Eu fico pensando assim, velho, tipo, tem altas coisas muito bizarras. Por exemplo, o Plano Real, velho. Tipo, ele tinha um ano quando eu nasci, cara. E é tão distante, parece, traga, esse plano Cruzeiro, essas coisas, tão longe, não é? Não? É mesmo, cara. Parece que é tipo 940. É, velho. Não, é tipo isso, cara. É muito escroto. Mas, tipo, a morte do Ayrton Senna, cara, eu fiquei chocado quando descobri que ele morreu em 94, cara. Pô, mais um pouquinho eu tinha visto, cara. Novo não, né? Ou não, né? Não sei. Pois é. Mas... Então... Eu tive mó... Sabe, antes que eu começar, teve uma coisa que eu senti meio que repreendido, sabe? Porque na parte da pauta, não sei se você sabe, mas a gente faz uma pauta antes, falando sobre o que a gente ia falar. Tudo que era socialista eu coloquei de vermelho, tudo que era comunista eu coloquei de azul. E o resto do pessoal que fez, Leice João... Não colocou isso, e eu senti não correspondido, deu um maior trabalho ficar marcando o negócio de azul e vermelho no olho, com o negócio bugando e tudo mais. Poxa, sacanagem. Eu acho que quando um cara, o nome do cara termina com Ovsk, ou com alguma vogal que dá um som, o cara é russo, não precisa ter corzinha. Ah, então tá. Então eu vou começar, né, velho. Bom... A Guerra Fria, pessoal, ela começou oficialmente em 1947, assim, com o lançamento, com o discurso do presidente Truman dos Estados Unidos, que foi lançada a doutrina Truman. Aquela coisa, os comunistas são os nossos inimigos, tudo mais. Eu acho que todo mundo já estudou na escola sobre ele, então não vou nem falar, não. Mas é um fato curioso, é que na Conferência de Teherã, em 1943, quando estava tanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra, quanto a União Soviética, né, contra o Hitler, fez uma conferência dessa em Teherã, que fica no Irã, na época era território inglês e tal, tudo perto. E o Stalin, ele disse que ele conseguia chegar em Berlim fácil, e foi aquela hora que... O início do fio condutor daquilo que ia ser a Guerra Fria, porque o Winston Churchill e o Truman, eles... O Truman não, era o Roosevelt na época, não era o Truman ainda. Eles ficaram cagando de medo do Stalin chegar em Berlim antes deles e ele pegar a Alemanha toda pra eles. Então foi aí que começou mesmo, sabe? A ideia de que os russos não são tão amigos assim... Eles nunca foram mesmo, né? Eram socialistas e tudo mais, não eram amigos dos Estados Unidos, nem da Inglaterra. Não é amigo nem deles mesmo, cara. Pois é, né, cara? Verdade. Tava vendo outro dia, né, velho, um vídeo de uns russos que eles tacaram a granada na água, assim, explodiu a água e tudo mais, um sai capotando pelo bar, e depois eles ficam de pé assim, tá de boa, cara. Eu fiquei chocado com isso. Pois é, né, velho? Uma outra conferência importante... Foi a Conferência de São Francisco, que ela foi a criação da ONU, né, velho? É o seguinte, os países que foram os primeiros a entrar na ONU foram os países que conseguiram que venceram a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, então, foram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. Foram esses quatro, que foram os quatro originais do Conselho de Segurança até hoje. E depois a China, que eles conseguiram provar, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso depois, mas provar que eles também venceram a Segunda Guerra Mundial, de uma certa maneira. Eles tiveram um papel importante, então eles têm hoje também um acesso à cadeira fixa do Conselho de Segurança. Mas eu acho que é legal destacar isso, o papel do Brasil. Sabia, João, que o Brasil ele entrou na Segunda Guerra Mundial? Ah, sabia, mas... Ah, foi sim, cara. Eles venceram a Batalha do Monte Castelo, que foi fundamental para a libertação da Itália, cara. O brasileiro não coatou os pandeiros lá não, velho. Isso foi importante. Ao menos na Itália, né? Não no contexto europeu todo. E os Estados Unidos, em função dessa batalha, o Brasil ele tem um direito vitalício. Vitalício não é que um país não morre, né? É eterno de abrir todas as sessões da ONU. E na semana passada, por exemplo, a Dilma fez isso, estava em Nova York, abrindo a reunião União Geral da ONU, do Conselho Geral da ONU, que são todos os países participantes da ONU. É isso mesmo, cara. A Conferência de São Francisco foi a criação da ONU. Criação da ONU, é. Depois da Segunda Guerra, que a Alemanha foi pro Beleléu, teve a Conferência de Potsdam, que dividiu a Alemanha entre as quatro potências da época, né? Que foi a Inglaterra... Todos da Segunda Guerra Mundial. É, a maior parte pra Rússia, o RSS. Tanto é que é justo, né, velho? Foi a Rússia que conquistou Berlim. O pessoal muitas vezes acha que passa em videogame e tudo mais. Os americanos entrando em Berlim. Mas, na verdade, quem chegou mesmo em Berlim foi os russos. Foram os soviéticos. A Alemanha foi tentar invadir a Rússia e só voltaram, né? É, foi. Eles tomaram um pau lá, tipo... É, teve a Operação Terra Arrasada e tudo mais, mas vamos deixar isso mais pro futuro, que é complexo pra caramba. Eles voltaram depois, eles recuaram. E a Inglaterra, os Estados Unidos e a França... Oh, man! Oh, God! Oh, man! Oh, God! Oh, man! Oh God, oh man, oh God, oh man, oh God. A parte ocidental. Ocidental, isso mesmo. Eu sempre confundo, viu, velho? Você gosta de oriental com ocidental. Acho que eu confundo menos isso do que leste e oeste. Não, leste e oeste é muito fácil. Oriental também, pra falar a verdade, se você pensar, tipo, Japão, né, orientais e tudo mais, é mais fácil. É isso que eu falo. Mas sempre confundo. Não, eu sempre confundo a Alemanha e o Oriental, porque o Oriental se troca, assim, é meio bizarro. Leste e Oeste não tem dica nenhuma, velho. É, lógico que tem, cara. O Sol. O Sol nasce no Leste, o Sol. Peraí. Em 1948, a Alemanha Oriental, chamava RDA, República Democrática da Alemanha, eles fizeram um bloqueio que impedia o acesso dos ocidentais a Berlim. Não foi 61? Não, isso foi o muro de Berlim, cara. O bloqueio que você falou, né, qual? É, esse bloqueio é um bloqueio continental feito em 48. Sem esse acesso, as partes capitalistas da Alemanha se juntaram formando a RFA, que aí sim eles formando a RFA, a República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Aí sim eles conseguem articulação no país, porque eles têm uma federação. Uma extensão territorial expressiva, Fraga, porque antes eram três regiões, cada uma sob influência de um país diferente. Juntou tudo. Agora que todo mundo. É, agora que juntou, ficou mais fácil. Então, eu acho que a gente podia... A primeira coisa que a gente tem que falar, velho, é que em agosto de 45 teve o lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Só pra situar mesmo o pessoal no tempo. E nessa época também, não em 45, mas já em 47, houve o plano Marshall e o plano Colombo, que eram planos capitalistas para a reconstrução da Europa, o Marshall, e o Colombo com reconstrução do Japão. E o Japão, ele era o símbolo do capitalismo no Oriente. E o plano Molotov, que foi feito pelo Molotov, que era diplomata, ou não, aspas, ou não, né? A diplomacia dele devia ser dando tapa na cara, que era um plano soviético para reconstrução da Europa Oriental, que era sobre regime socialista. Os pactos militares foi a OTAN, ou em inglês NATO, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que vigora até hoje, né? Em que os principais países são aqueles pertencentes da América, da, é os Estados Unidos, o Canadá e a Europa Ocidental. A parte potente da Europa Ocidental. Não Portugal, nem Espanha, viu? Nem a França. E, não, a França faz parte, sim, cara. Porra. Então Portugal tinha que estar no lugar da França. Não, você é doido? Portugal não venceu a Segunda Guerra Mundial, a França venceu. Se bem que foi tomando muito no cu, o né, França cara? Não venceu acho... nada, velho. É considerada vencedora, cara. Não, pois é, né? Não é nada, não. Né? Os caras são culpados lá 10 mil vezes, toda vez é assim. Tanto na segunda quanto na primeira, a França foi toda culpada, depois o pessoal saiu limpando a França. E depois, não, nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Puta, venceu porra nenhuma. Pô, até o Brasil acho que venceu mais a Segunda Guerra Mundial que a França. Aí, e o Pacto de Varsóvia, que era da URSS com os países da Europa Oriental, exceto a Iugoslávia, que tinha uma política socialista, mas não alinhada, pertencia ao Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar também. Uma coisa que eu acho interessante, principalmente nos Estados Unidos, é que eles se dizem defensores da liberdade, da democracia e tudo mais, mas na década de 50 houve uma ideologia muito popular nos Estados Unidos, que foi o plano, que foi o marcatismo, que é elaborado pelo MacArthur, que era um general norte-americano, salvo engano, e era o seguinte, cara, quem é comunista tem que ir preso. Entendeu? Os caras, eles prendiam todo mundo que era comunista, descendente russo, eles prendiam e executavam, cara, não tava nem fudendo, não. Então era assim isso, cara, não era nem um pouco democrático esse momento dos Estados Unidos. Que, mas... O que a gente tem que deixar claro pra Guerra Fria é que ninguém tava certo, velho. Os americanos saíram razoavelmente vencedores e parece que eles estavam certos, mas ninguém tava certo. É, velho, foi merda dos dois lados, pra falar a verdade. A merda atingiu o ventilador e foi pros dois lados. Não tem essa de só porque a União Soviética faliu e desmembrou e tudo mais, que ela não é importante, cara. Ela foi muito importante, sim. E, tipo, é um país que, na moral, merece o todo um grande respeito, velho. Ah, velho, porque foi a primeira coisa, foi o primeiro país de orientação socialista do mundo. Eu não sou socialista e também não sou comunista, porque tem uma diferença. Não, a China foi depois da União Soviética. A China, ela só virou socialista depois da Segunda Guerra Mundial, cara. A Revolução Socialista da China foi em 1949. Ah, tá. Entendeu? Mas na União Soviética, voltando na linha do MacArthur, houve o stalinismo, que foi idealizado, não idealizado, certo? Mas foi praticado, principalmente pelo Stalin, que era o presidente da União Soviética na época, foi o segundo presidente da União Soviética, pra falar a verdade, que era o seguinte, todas as pessoas estavam sujeitas à investigação constante do governo, pela KGB, aquela polícia secreta russa, e era assim isso, cara. É, pessoa sumia do nada na rua, tinha gente na faculdade, espião e tudo mais. Beleza, é isso, é pra situar mesmo o pessoal que tá escutando, porque às vezes, sei lá, tem muito tempo que isso jogou Guerra Fria, ou então não lembra mesmo. Então, só o pessoal ficar sabendo mesmo quando começou e como começou, né? Porque agora a gente vai pegar mais características da Guerra Fria, né? Então, só pra gente. Começar então. Situar. A Guerra da Coreia. Ela aconteceu de 50 até 53. E foi o seguinte: os norte-coreanos, inspirados pela a Revolução Socialista na China, em 49, eles invadem a Coreia do Sul. Vocês lembram? E no pacto de, na conferência de Potsdam, teve a divisão da Coreia também, que foi no paralelo 38. Ao sul do paralelo 38 a Coreia do Sul, e ao norte a Coreia do Norte. Aí, em 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e toma Seul de assalto, assim, entendeu? Que é a capital da Coreia do Sul. Foi um ataque bem relâmpago, assim, e bem forte da Coreia do Norte. Mas o exército sul-coreano, que já era razoavelmente organizado na época, não era um exército muito fodido, ele estava resistindo. Mas ele estava perdendo a guerra, ele estava recuando cada vez mais, já tinha perdido a capital e tudo mais. Só que os Estados Unidos, eles acabam entrando na guerra. E, poxa, quem era o exército da Coreia do Norte perto do exército dos Estados Unidos? É. Né? Não tem nem condição. Então, eles começam a empurrar a Coreia. Eles começam a empurrar a Coreia do Norte de volta, junto com o exército da Coreia do Sul, que não estava totalmente destruído, ele ainda estava estruturado. Só que assim que eles passam, foi o seguinte, né? E todo mundo achava que os Estados Unidos, ele só iria entrar na Coreia do Norte, ele só ia lutar contra a Coreia do Norte até o paralelo 38. Mas não, eu acho que os sul-coreanos, eles empolgaram com a coisa e começaram a empurrar a Coreia do Norte, entendeu? Dessa vez, pro norte do paralelo 38. Eu acho que eles cansaram de apanhar e começaram a bater. E eles passaram o paralelo 38, bombardearam Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Eles escrotizaram geral com a Coreia do Norte, com quem era comunista e tudo mais. E eles se engraçaram. Não tô falando que o pessoal da Coreia do Norte tinha sido bonzinho na Coreia do Sul, porque eles também escrotizaram muito com aquela porra. Mas mesmo assim, aí quando eles estavam chegando na fronteira da Coreia do Norte com a China, e o exército norte-coreano, ele revida, ele começa a voltar, entendeu? Então, ele fica aquela coisa assim. E a guerra, ela senta no paralelo 38, entendeu? Toda hora que a Coreia do Norte, ela chegava no paralelo 38, ela empolgava e invadia o sul. Toda hora que aí o sul, ele rechaçava a Coreia do Norte, empolgava e invadia o norte. Ele tava assim. Nossa. Até que em 1953, depois de várias mortes, eu acho que foram 10 milhões de mortes, salvo engano, não sei. Houve o acordo de Panmunjom, que é uma cidade na Coreia do Norte, né? Ou na Coreia do Sul, não sei. Que é o amistício da guerra. O amistício é tipo um cessar-fogo. Os países, tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte, eles não estão em paz até hoje. Então, um apontando a arma pra cara um do outro até hoje. Só que você foi o cessar-fogo, e isso é considerado o fim da guerra. E o reestabelecimento como divisa do país com o paralelo 38. Isso porque as lutas estavam sendo em volta do paralelo 38. Então ninguém podia entrar. Porra, velho, na moral, sabe o que tá me lembrando aqui, velho? O Bush, velho, aquele cara fez muita merda, viu? Puta que pariu. É o seguinte, até em 2000, a Coreia do Sul, ela já era a 16ª economia do mundo. Entendeu? Ela é a 16ª economia do mundo até hoje. Ou, não sei, ela tava em crescimento, não sei se era a 16ª já. E a Coreia do Norte, ela tava falindo, literalmente. E o que o governo da Coreia do Sul fez? Eles acordaram com o governo da Coreia do Norte que eles iriam ajudar humanitariamente a Coreia do Norte se o pessoal da Coreia do Sul pudesse entrar na Coreia do Norte para rever os parentes que estavam separados por causa da divisão da Coreia. E o governo da Coreia do Norte, ele aceitou isso e começou então traços de diplomacia pela primeira vez em 50 anos da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Eles chegaram, para você ter noção, nas Olimpíadas de 2000, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas se apresentaram como Coreia, entendeu? Eram 12 delegações, mas no show de abertura e tudo mais, eles não anunciaram, por exemplo, Coreia do Sul ou Coreia do Norte. Eles anunciaram a Coreia e entrou os dois países, entendeu? Entendi. Então a coisa estava caminhando para que não, mesmo que não fosse uma reunificação, para tipo, melhorar a diplomacia entre os dois países. Só que em 2001 houve o atentado do 11 de setembro, né? E o Bush, ele no seu discurso, ele invade o Afeganistão e fala o seguinte: nós estamos invadindo o Afeganistão, mas existem outros países perigosos no mundo. E ele fala, esses países são o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, que é um país totalmente aliado à Coreia do Norte, aos Estados Unidos, não se viu sem o que fazer, velho. Eles tiveram que cortar a relação de novo com a Coreia do Norte. E a coisa continua, e a coisa ficou tensa toda de novo. Tanto é que hoje, noticiário, direto e reto, a gente ouve falar no jornal a Coreia do Norte, que fala assim: navios da Coreia do Norte disparam tiros perto de navios da Coreia do Sul. E todo mundo para, velho, porque os dois países têm armas nucleares. Então, pô, na moral, a chance do Kim Jong-un, que é hoje o ditador da Coreia do Norte, o presidente da Coreia do Sul, apontar uma bomba nuclear pra um pro outro, fi, é grande pra cara. Não grande, mas se acontecer, dá muita merda. É, puta. Então, só tô falando aqui, né? Um filme sobre a Coreia do Norte é A Irmandade da Guerra, que eu vi em Recife muito recentemente ele, e é um filme, porra, cara, bom pra caramba. Se não viu ainda, dá um jeito de você ver, porque é bom, velho. É, fala, Coreia, fala da divisão das Coreias, mas fala também das famílias que ficaram separadas, dos amigos. E é sinistro, cara. É muito foda o filme. Não é norte-americano, o filme é coreano mesmo, se não me engano. Mas não tem aqueles efeitos especiais top de linhas, né? Mas mesmo assim é um filme muito bom, cara. É interessante. Até porque filme norte-coreano, nem se fizer, deve ser jogado no mar, né, velho? Pois é, né, cara? Falando da guerra da Coreia ainda, deve ser sinistro. Mas, sei lá, né? De repente tem. A gente nem sabe. Um dia eu quero ir pra Coreia do Norte, bom? Não, obrigado. Qual é, cara? Deve ser foda, velho. Prefiro ficar aqui no Brasil mesmo. Deve ser a única vez que você vai me ouvir falando isso, mas eu prefiro ficar aqui no Brasil mesmo. Ah, tá bom, então tá. Vou pra Coreia do Norte sozinho e depois eu te conto como é que é lá, beleza? Tá. Quer falar da Guerra do Vietnã, velho? A Guerra do Vietnã, todo mundo sabe, né? Estados Unidos venceu, porque o Dr. Manhattan ajudou eles. Mas os vietnamitas eram muito orgulhosos e quiseram curvar diretamente ao Dr. Manhattan. Agora falando sério, o que realmente aconteceu na Guerra do Vietnã? O Vietnã também foi dividido. A parte a parte sul era da URSS e a parte norte era capitalista. Não, cara, é o contrário. A norte é socialista e a sul é capitalista. O norte era socialista e o sul era capitalista. Os Estados Unidos estavam cansados dessa bosta e não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Ele ficar com um pedacinho só, né? Aí ele resolveu apoiar o sul, as forças rebeldes, whatever, a pegar o norte. Aí ele botou o exército lá e se fudeu bonito, porque os Vietcongs, whatever, os caras se esconderam no meio do mato lá e, tipo, eles estavam em muita minoria, mas como eles conheciam o lugar todo, o exército não tinha nem chance, né? Run, Forrest, run! Pois é, verdade. Mas é o seguinte, você falou uma parte importante, cara. É o seguinte, a guerra do Vietnã, ele tava sob um plebiscito, entendeu? O que aconteceria? Ele ia estar sob um plebiscito. Se iria reunificar o Vietnã ou não, entendeu? No Vietnã do Sul, os Estados Unidos tentando, temendo uma vitória socialista, que era da reunificação, ele apoia um golpe de Estado no Vietnã do Sul, colocando então o fundo do capitalismo nas pessoas. E foi nessa época, então foi aí que começou uma guerra civil no Vietnã, entendeu? O Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. Aí é nessa guerra civil, essa guerra civil durou de 56 até 65, essa guerra civil durou tempo pra caramba. Aí. Os Estados Unidos já tinham até saído já, né? Não, os Estados Unidos não estavam nessa guerra civil no início, não. Mas como ele viu que o Vietnã do Sul tava tomando o pau do caralho, eles interviram dessa vez. Eles interviram de novo. Entendeu? Só que é o seguinte, tá. O Vietnã do Norte, ele não desistiu. E assim, mesmo porque as pessoas que iam votar no plebiscito pra tornar o Vietnã socialista, eles não saíram do Vietnã, eles não perderam, entendeu? Então os Estados Unidos e o exército vietnamita, ele não ia ter que enfrentar só os norte-vietnamitas. Eles teriam que enfrentar os socialistas sul-vietnamitas, que eram chamados de Vietcongs. Só que isso aconteceu, foi uma guerra civil pra caramba, né? Os Estados Unidos escrotizou naquela guerra, né? Pô, foi muito estranho. E os vietnamitas também escrotizaram pra caramba com os soldados americanos nos Estados Unidos, né? Mas, então, a França, que era a ex-metrópole do Vietnã, que na época chamava Indochina, que era o Vietnã, o Laos, que é socialista até hoje, e o Camboja, que eu acho que é capitalista, que hoje é capitalista, não já é capitalista. Eles intermediaram um acordo entre os países, entendeu? Entre o Vietnã do Sul, entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte. E em 1973 ocorreu o Acordo de Paris, em que os Estados Unidos concordou com a retirada gradual de suas tropas no Vietnã. É tipo isso que o Obama tá fazendo no Afeganistão hoje. Ele tá tirando as tropas do Afeganistão de forma devagar. Entendeu? Uhum. O que aconteceu? Em 1976, com a retirada total das tropas norte-americanas, o Vietnã foi reunificado sob a bandeira socialista. E ele é assim até hoje, socialista. Embora hoje ele seja um tigre asiático. Pode falar do muro aí, foi você que precisou. Então, como a gente falou lá no início, a Alemanha tinha sido dividida, metade para o RSS e a outra metade para a França, os Estados Unidos e a Inglaterra. O povo, quando a doutrina Truman, estava vendo, porra, a parte ocidental tá evoluindo e aqui continua uma bosta, né? Não, mas calma aí, nessa época a Alemanha ocidental já era EFA ou só tava sobre os domínios britânicos, ingleses, a mesma coisa? Britânico, francês e americano. Não, já era, só que tipo, eu tô falando antes do muro. Ah tá, então já era Berlim Ocidental, já era... A Alemanha Ocidental já, né? Um país só. Já. Ah, tá. Beleza. Então, tá. Mesmo antes de ser, os caras já estavam percebendo isso. Aí o Stalin percebeu, né? Pô, tá todo mundo saindo aqui, cara. O que, que eu faço? Aí, em agosto de 61, quando os caras acordaram, saíram na rua, viu que tipo, tava construindo um muro, cara. Esse muro foi sinistro. Dividindo a Berlim inteira. E tipo, a gente fala, porra, é um muro só, né? Mas era sinistro, cara. Porque além do muro, tinha um muro pequeno. Aí tinha uma parte de, acho que 4 metros, que eles chamavam de Corredor da Morte. Que era onde os caras podiam atirar se quisesse, fraga. Como assim, qualquer cara que estivesse no meio lá, tava condenado à morte automaticamente, é isso mesmo? Sim, se precisasse tirar, o cara podia tirar, eu tinha autorização, sabe? Que porra, cara. Aí depois disso, tinha uma cerca elétrica, que qualquer parte que os caras encostassem, ia um sinal pra torre dos oficiais, e ficava um oficial, dois oficiais a cada 200 metros no muro. Aí os caras comunicavam com o oficial, caralho, então, né? Tinha muito, cara. Acho que era... Deixa eu fazer as contas. 120 poli... Não, 120 não. 83 oficiais ao mesmo tempo lá. Porra. E os caras comunicavam com os oficiais, e os oficiais podiam atirar se quisesse já. Se os caras ainda conseguissem passar disso, tinha minas terrestres. Bloqueio para carro, né? Se os caras tentassem passar com o carro. E ainda tinha outros fios tipo, espalhados, em vez de ser uma cerca, que disparava luz para avisar que os caras estavam lá. E depois, mas no final, tipo, no início não tinha isso não. Mas tinha rifle com sensor, fraga. Se o cara estivesse chegando no muro, tinha um rifle. Aí o sim que era um muro. Sozinho? Sim, com sensor. Porra, velho, é o início do Skynet isso aí, né? É. Aí porra, sim era um muro, que além do muro pequeno, tinha um muro grande, que era que eu, em várias fontes, falava que era 3 ou 4 metros por 3 de largura. Não era só um muro, fraga. E a queda, é engraçado a gente falar... É verdade, né? Quando os caras falam engraçado, nunca é engraçado. Nunca é engraçado, nunca. Verdade. É que nem nunca vi um professor de história que seja capital, que não seja socialista. É, geografia também é difícil, mas. Tava tendo muita revolta por causa do bloqueio. Muita revolta mesmo, os caras já estavam na rua. Aí o comandante mandou a notícia pros jornais. Antes dele comunicar pros oficiais que ele não ia. Ele não ia se render as opiniões. Ceder aos rebeldes. Aí ele mandou isso pros jornais, os jornais publicaram isso antes dos oficiais ficarem sabendo. Aí nisso o povo já tava na rua e quebrou o muro, velho. Foi uma atrapalhada imensa isso. Pois é, né, cara? É, a queda no muro, né, velho? Ela foi. Bem estranho, né, velho? Porque, tipo, é o seguinte. A queda do muro, eu ia deixar isso pra falar um pouco depois, mas já que você tocou, a Alemanha Oriental, ela tava totalmente defasada. E ela se recusava a fazer reformas sociais, políticas, essas coisas. Aí, né, o que que acontece? Ah, tá. E tava tendo muita fuga de alemão, não pra, necessariamente pra Berlim, mas pra Áustria, pra Hungria, que já eram países... A Áustria já era capitalista, né? Ela foi dividida, mas pouco tempo depois ela foi reunificada. Mas e a Áustria e a Hungria, que estava tendo um movimento forte de pró-democracia. E como você mesmo falou, que os jornais, eles ficaram sabendo antes dos próprios oficiais, que o chefão lá ele não ia ceder, os populares, eles já estavam nas ruas, foi um tenente coronel lá que falou, ah não, então vou quebrar o muro. E eles quebraram o muro todo, cara. Foi muito bizarro, entendeu? Foi tipo, ninguém no exército. Tenente coronel, cara, tem muito nego acima de tenente coronel. Tem. Esse cara foi loucaço, velho. Mas mesmo com esse aparato do muro de Berlim, velho, teve nego pra caramba que fugiu do muro de Berlim. Teve nego que fugiu dentro de porta-mala de fusquinha, embaixo de fusquinha. Teve nego que fugiu cavando túnel, teve um nego que fugiu quando o muro tava assim construído, ele simplesmente saiu correndo assim, teve nego que fugiu de balão. Balão é mesmo, os caras não pensaram em balão, né, velho? Pois é, né, velho? Era assim isso, cara, o muro, coisa, era literalmente, velho, era a materialização da cortina de ferro, né, velho, que foi pronunciada por Winston Churchill. Depois do muro, né, teve a crise dos mísseis, certo. Que é o seguinte, ela aconteceu em 62, não foi o Stalin que provocou a crise dos mísseis. Nessa época, o Stalin já tinha morrido e o presidente / ditador da Coreia da União Soviética era o Khrushchev, já. Peraí. Foi em 61 ou em 51 que os Estados Unidos rompeu as relações com Cuba? Não, cara. A Revolução Cubana foi em 59. Então, foi em 61 que houve o rompimento de relação. Foi em 61. Aí Cuba pediu uma melzinho na boca dos Estados Unidos e eles recusaram. E eles se recusaram. Uns dois reais. Pô, dá R$2 pros caras lá, velho. Pois é, né, cara? Cuba mó mendigando, né? É. Aí, não teve jeito, Fidel se voltou pro socialismo. Mesmo que eu respeito muito Fidel, eu acho que ele foi um cara importante para a história da América Latina, velho. Mesmo ele seja meio doidão e tudo mais, ele é importante, cara. Ah, mas corrompeu, né, velho? Ah, é, velho, mas... Ah, cara, eu tenho pra mim que cês, quando você chega lá, velho, você tem que fazer o que é necessário. A ideologia, ela chega num ponto que ela para de importar, cara. O exemplo disso é partido no Brasil, cara. Ah, pra você ter noção, até pouco tempo atrás, partido de esquerda no Brasil era o PT, cara. É. Pô, que o PT tem de esquerda? Não tem nada. Hoje não, né? Naquela, antigamente, mas mais antigamente tinha, né? Beleza. Mas é porque uma vez eu já vi a opinião de um cara que ele era socialista naquela época porque, tipo, não tinha direito trabalhista nenhum naquela época, né, cara? Os caras opinavam pelo socialismo, porque era o socialismo que ia ajudar os trabalhadores. É. Hoje em dia a gente tem, mesmo que não seja grande bosta, mas já ajuda bastante. Não, já tem direito pra caramba já, na verdade. Mas, mesmo assim, ah, velho, é isso. A doutrina socialista, cara, ela tem que... Ela foi muito importante pra aquisição de direito trabalhista e tudo mais. E ela é importante até hoje, cara. Eu acho. Mesmo que poucos países ainda sejam socialistas e a maioria deles sejam falidos, porque os únicos países que são socialistas e não falidos é a China e o Vietnã. E a Coreia do Norte. A Coreia do Norte faliu tem muito tempo já, cara. Ah, mas... Faliu, cara. A Coreia do Norte vive de chantagem. Eles falam o seguinte: a gente, se vocês não derem dinheiro pra gente vai tacar bomba nuclear. É isso, é assim que a Coreia do Norte vive até hoje, cara. Tem que uns 6 anos já. Então, mas beleza, voltando lá. Então, o Khrushchev, como parte de apoio da a Cuba, né, ele mandou mísseis nucleares pra Cuba. Foi mesmo que um boicote, né, velho? Foi mesmo que uma retaliação, porque pouco tempo antes, isso a gente não mistura, os Estados Unidos tinham colocado míssil na Turquia, entendeu? Isso não fala. Isso não fala, e a Turquia tava do lado da União Soviética. Então foi o seguinte, foi um pensamento lógico, né, velho? Eles colocam um míssil do meu lado, eu vou colocar um míssil do lado deles também. Porra, que é? Cuba é, tá a 80 quilômetros da costa da Flórida, velho. Então, é muito perto dos Estados Unidos. Muito perto mesmo. Perigosamente perto, pra falar a verdade. Então, em 5 minutos o míssil já tá lá, né, velho? Pois é, cara. E o que aconteceu? É, os Estados Unidos, ele tava ameaçando invadir Cuba. Porque eles já tinham Guantánamo, né? Quando os Estados Unidos... promover, ajudou Cuba a ficar independente e tudo mais no início do século XX. Foi nessa época que os Estados Unidos adquiriu a Baía de Guantánamo, e até hoje deles, né? Então é que tem de merda lá. Mas, os Estados Unidos então estavam ameaçando invadir Cuba a partir de Guantánamo, que é uma base militar norte-americana. Então o que o Khrushchev fez? Ele colocou os mísseis lá, ele falou que os mísseis estavam chegando. O Kennedy, ele fez um bloqueio marítimo em Cuba, só que os navios mercantes socialistas, eles não estavam nem fudendo, cara. Bloqueio? Sabe como é que é russo, né, cara? É. Foda-se o mundo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Manda um míssil que eu pego aqui. Mandou. Bate no peito. Bate no peito. Eles tentaram furar o bloqueio. E foi nessa época, o mundo, cara, eu acho que se não fosse o Kennedy, que fosse o presidente dos Estados Unidos, porque o Kennedy, ele era tolerante, fosse um cara mais radical, tipo o Nixon, que assumiu depois do Kennedy, cara, não ia ter mais mundo pra contar a história não, cara. O Nixon, ele não ia aceitar desaforo na cara, ia apertar o botão de foda-se lá e ia mandar 1 trilhão de mísseis da União Soviética, na China, na Coreia do Norte. Foi nessa hora aí que o professor Xavier ficou paraplégico. Foi nessa hora que ele ficou paraplégico, pois é. Foi triste. Triste. Pois é. Foi um momento em toda a Guerra Fria que o mundo ficou mais próximo de uma terceira guerra mundial, pra falar a verdade. Aí, o que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética, é sempre assim, né? Eles fazem uma coisa, um dá um tapa na cara do outro, e depois eles ficam um com medo do outro e eles acabam fazendo um tratado. Eles fazem um tratado que é o seguinte: os Estados Unidos iriam retirar os mísseis da Turquia, porque a Turquia estava perto da União Soviética, mas não era tão perto assim. Iria deixar, ia parar de ameaçar Cuba, de invadir Cuba, entendeu? Eles iriam parar de ameaçar com isso. Em troca disso, o Kiev iria retirar suas armas nucleares de Cuba, ou tipo da proximidade de Cuba, né? Porque grande parte estava em bloqueio. E foi o que aconteceu. Tem um filme até 11 dias que abalaram um, ou 9 dias, e fala muito bem disso. Sabe uma coisa que eu não sei sobre a crise dos mísseis de Cuba? É que no X-Men, o First Class, texto do ano passado, né? Teve um míssil, teve um navio soviético que bombardeia um outro próprio navio soviético. O navio tá furando o bloqueio. Isso eu não sei se acontece. Entendeu? Mas iria ter sido foda pra caramba se acontecesse. Você pensou? O comandante lá, ele tinha. Mas eu acho que não. Ele tinha consciência do que ele tava fazendo e mandou bombardear um outro navio soviético, cara. Ia ter sido, cara, o cara. Se isso aconteceu, velho. Esse cara devia ter uma estátua de ouro puro desse cara, velho. Pô, esse cara salvou o mundo, velho. Literalmente. Tinha que ser virar herói, cara. Falando sério. Mas é essa a crise dos mísseis, né? Foi sinistro. E o que acontece? Pouco tempo depois, né? O Kennedy morre e assume o Nixon. Então, que ele vai governar, acho que até 69. Com um homem pisando na lua. Eu acho que esse foi o último ano de governo dele. Pode falar. Quer falar? Na verdade, ele conseguiu mais tempo porque. Ele foi reeleito. Porque explodiu um alienígena em Nova York. Ah, é verdade, verdade. Uma coisa antes da gente entrar no próximo tópico é que o Kennedy, ele foi amplamente criticado pelos Estados Unidos por não ter invadido Cuba, porque a ala mais radical dos Estados Unidos definiu e falou assim: foda-se, a gente tem que invadir Cuba, a gente é Estados Unidos, a gente é foda, e dane-se a União Soviética, dane-se o mundo. Os Estados Unidos têm essa tendência, né, cara? Eles acham que eles podem viver sem mundo, né? Onde é que eles vão vir? Na Lua? Será que é por causa disso que eles foram pra Lua? É, eles criaram um camarim daí. Não, eu acredito que é igual a Lua, aí eles vão viver lá. Pois é. Então, corrida espacial, a gente vai dar só uma pincelada, porque ficar falando que todos os que deram certo, todos que não deram certo, vai ficar muito chato. Aí ele vai fazer um podcast só sobre isso depois. É, eu falo só os mais importantes. Na URSS, eles conseguiram prender dois ex-engenheiros da antiga Alemanha nazista. Os caras eram foda. Hitler era um cara muito, muito crédulo, né, velho? Chegou um cara lá pra ele: não, você construiu uns foguetes, uns parados, uns negócios aí. Ah, não, vem construir pra gente, então. Aí o cara construiu um... coisa muito foda, que foi o Von Braun. O cara construiu. E o cara falou: não, o Hitler falou: não quero foguete agora não. E o cara: então eu vou te dar a arma que vai vencer a guerra. E deu. Ou não. Pois é, né, cara? Ou não, né? Ou não mesmo, né? Tanto é que ele venceu. Mas o Von Braun, cara, ele foi preso pelos Estados Unidos, não? Os nazistas tinham ordem pra, se a Alemanha estiver indo pro brejo, matar o Von Braun. Porque era um cara muito foda, né? É, melhor morto do que com os nossos inimigos. Aí o cara fugiu. E depois os Estados Unidos, a CIA, whatever, achou o cara e falou: ou você vem com a gente, ajudar a gente, ou você morre. A gente te manda pra URSS. Aí o cara: acho que eu vou com vocês. Eu devia ter pensado no mínimo uns 3 dias, né, velho, pra tomar essa decisão, cara. É, não. Eu vou com esse russo que tá com uma faca na boca conversando comigo. Uma faca na boca, com o coração de um nazista na mão, né, velho? É. Assim, brincando com o braço e com uma AK-47. Sim. E a outra cabeça do... É, pois é. Da corrida espacial era o Sergei Korolev, que também... Esse cara era foda. Era um prisioneiro na Sibéria. Que os dois foi... eram fodas pra caramba, né? É. Pra falar a verdade. Que ele foi trabalhar pra o RSF. Os dois estavam contrariados pra caralho, né? Mas os caras eram foda. É vida de prisioneiro de guerra, né? Fácil pra ninguém. É. O Von Braun era muito estranho, cara, porque o cara era nazista completo e tava. É. E tava ajudando esforço de guerra pros Estados Unidos. O cara chegou a pedir mão de obra escrava pra construir essa parada. É, eu tô ligado. Enterrou isso com todas as forças. Tem muita coisa dos Estados Unidos que o Von Braun, que os Estados Unidos que enterrou, né? Deve ter sentido coisa desse. Não, se bem que esse Korolev, se tivesse dado pedido mão de obra escrava, os russos é capaz de terem dado, né, velho? É. Toma esse prisioneiro aqui, pode ficar. Porque russo é assim, né, cara? Não tá nem passa fiel. Na esquina, pega um 5 negro. E a URSS saiu na frente na corrida espacial. Porque eles, como eles sempre investiram na tecnologia, porque a URSS tinha uma mentalidade meio estranha de que ela não queria soldado, ela queria que os robôs fizessem sozinho mesmo. É automação no máximo, né, velho? É. Em 57, outubro. Sabe o que eles devem ter sido? Ter sido que robô é escravo em tcheco. É. Eles queriam alguns escravos, eles falaram, não, aqui é robô, sei, eles querem escravo mesmo. Os caras, não, eu tô pedindo robô, você tá fazendo essa porra desse satélite aqui, cara, eu quero robô. É. Escravo. Pois é, né? Em outubro de 57, eles colocaram o primeiro satélite em órbita da Terra, Sputnik 1, que não é o inimigo do Sonic, no Sonic 1, é um satélite russo. Em novembro de 57, um mês depois, eles mandaram o primeiro ser vivo pra órbita da Terra, que foi a cadela Laika. Pô, cara, que Laika foi triste como ela morreu, cara, que ela morreu de estresse e de calor. Foi triste pra caramba, né, velho? Mas os caras não tinham nem plano pra trazer ela de volta, né, velho? Não, cara, os caras não tinham nem noção do que eles estavam fazendo, né, velho? Eles simplesmente botaram o cachorro lá e foi. É, vamos ver o que acontece. É igual a Apollo, né, velho? Os caras foram mandando uma atrás da outra. Não, essa a gente vai ver o que dá de merda nisso. Aí na próxima a gente vê o que dá de merda naquilo. A Apollo 1 explodiu. Aí a 2, eles começaram a bugar assim, né, velho? É tipo, essa... cada número é um problema que... É um problema que dá diferente. Que dá. Não, mentira. Só tem uma coisa. A Apollo 9, ela foi diferente. A Apollo 9, ela já tava pronta. Só que ela sorbitou a Terra. A Apollo 10... Ela tava prontinha, só que ela chegou na Lua, assim, só que não pousou, entendeu? Ela voltou pra Terra. Véi, na moral, se eu fosse o piloto da Apollo 10, cara, eu não tava nem fudendo, velho. Eu apertava o botão, eu desligava o rádio e pousava. Porra, cara, você vai pra Lua e não pisa? Ah, vai tomar... É a mesma coisa, tipo, você tá aí na frente do Coliseu, ah, acho que eu não vou entrar, não. Porra, cara, você nunca mais vai voltar lá, velho. Nunca, na vida. Ah... Pau mandado, né, velho? Aí vai, a Apollo 11... Na Lua, não. Você quer tanto ficar na Lua, então fica aí. O cara não quer ser de volta aqui, não. Não, pode que você tá o cara de volta. A Apollo 11, ela foi a que pisou na Lua, de verdade, né, cara? Só em janeiro de 58 que os Estados Unidos conseguiram mandar o satélite, que foi a Explorer 1. Os Estados Unidos estavam bem atrás na corrida espacial, né, por muito tempo. É. Os caras dos Estados Unidos são meio fracos. É, velho. É porque os Estados Unidos, eles estavam mais preocupados, era com o piloto, né, velho. Os russos não, era tudo automático, então... É. Esse foi o maior... Eles iam lançando um atrás do outro. É, tem, por exemplo, tudo primeiro foi a Rússia, foi a União Soviética, exceto, olha lá, aqui foi a Apollo 8 que conseguiu a viagem em torno da Lua, É isso mesmo. Foi isso mesmo, corrigindo aqui. A Apollo 8, ela foi pra Lua, só que não era o modelo certo, entendeu? Da Apollo, modelo final. Aí depois foi a Apollo 9, a Apollo 10. Foi muito estranho. Se eu fosse ficar na Apollo 8 também, a gente pousava, tá bem fudido. Mas tudo, exceto a pisada de um homem na Lua, foram os soviéticos. Inclusive, a emissão da primeira máquina na Lua. Tem uma sonda soviética na Lua, sabia disso? Até hoje? Não, até hoje não, né, cara? Não funciona mais. É. Mas foi, tipo, o primeiro objeto humano na Lua foi soviético, não norte-americano. Então, de certa forma, né, velho? O primeiro homem a pisar na Lua foram os americanos. Mas o primeiro país a chegar lá foi o ISS, né, cara? Foi. Será que eles colocaram a bandeirinha lá? Não, não. Mas antes, então, da pisada geral da Lua, antes, então, do homem chegar à Lua, tudo primeiro foi a União Soviética. O primeiro homem na Lua, a primeira saída pro espaço foi pra Lua, primeira vez que o homem saiu ao espaço, primeira vez que houve troca de piloto foram soviéticos. Pô, o primeiro acidente também foi soviético. Foi tudo primeiro soviético, cara. Não. Se bem que teve muito foguete norte-americano que explodiu antes, né, velho? É. Mas mesmo assim, né? O primeiro homem que você tinha falado foi Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Que ele ficou na órbita 48 minutos. É. E depois ele... Quando ele conseguiu cair... Pousar. Não é pousar. Não é pousar, cara. O cara tá caindo. Ele cai. Ele caiu. Teve um problema lá que o paraquedas destravou. Só que ficou tão quente que o paraquedas destravou, Fraga. No cagado, hein? Cagado. Muita cagada. Mas, na moral, sabe o que eu acho a mais maior cagada da história da Terra, dessa viagem espacial? Quando na Apollo 11, quando tava o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, e o Armstrong que morreu tem pouco tempo, né, cara? Respeita ele. Godspeed. Ele era foda. Eles estavam na Eagle, que era no módulo lunar. A bota de um dos dois, ela bate no botão da... Que é responsável pela ignição da Eagle, entendeu? Pra eles voltarem. E quebra o botão e eles não veem. Eles vão lá, fazem a missão e tudo mais. Na hora que eles voltam, que eles veem que tá faltando a porra do botão. Só que o que acontece? O Buzz Aldrin, ele tinha uma caneta esferográfica. Tipo caneta esferográfica não, hidrocor. Tipo canetinha, Fraga. Ele pega essa caneta, enfia no lugar do botão e gira como se fosse uma alavanca, cara. E ele dá a cagada do botão ser acionado, velho. Puta que pariu, velho. Na moral... Se eu fosse esse cara, eu ia ter essa caneta até hoje, velho. Não, eu ia estar com ela pra todo lugar, velho. Eu deve ter mil. Outra coisa curiosa é o seguinte. Foi a invenção da caneta hidropor. Porque a caneta esferográfica, ela precisa de gravidade. Gravidade não, tem gravidade fora da Terra e tudo mais. Mas... Depois eu explico. Mas é por causa... Se não tiver fora da gravidade, a Lua, por exemplo, não ia estar orbitando a Terra, essas coisas todas. É físico. Aí, mas... Precisa de uma gravidade forte para escrever caneta esferográfica dessas normais. E o que acontece? Como não tinha, os Estados Unidos gastou milhões de dólares desenvolvendo a caneta hidropor. Milhões? Já... Milhões de dólares. É, pô, a primeira caneta, né, cara? Tinha que... inventar a esponja que absorvia a tinta e não secava a tinta, essas coisas todas, né, cara? Você tá inventando um composto químico. Aí gasta dinheiro. Aí o que acontece? Quando os Estados Unidos, com a abertura da União Soviética depois, né, com a troca de documentos, os astronautas americanos perguntam para os soviéticos: Com o que vocês escreviam? O soviético vira, ué, de lápis. Muito escroto, cara. Poxa, o norte-americano, ele deve ter placado nóis. É mesmo, que lápis. Que eu tive essa ideia, né, velho? Lápis. Tão simples. Pois é, né, velho? Hoje, canetinha só serve mesmo pra menino de 5 anos de idade colorir. Eu ia tudo lá apagar as paradas e pôr tudo da oficial, que era tudo alienígena. crise soviética, ela aconteceu pelo seguinte: a União Soviética, ela investia pesadamente em armamento bélico. E o que aconteceu? Isso, ela acabou provocando uma carência mesmo de comida, saúde, de avanço tecnológico no país. E o que acontece? Primeira coisa, a União Soviética, ela tinha uma burocracia excessiva, um gigantismo estatal. Era o seguinte: 100% dos empregados eram funcionários públicos, entendeu? Não tinha empresa 100%. Privada no país. 100%. País que não tem empresa privada, você trabalha... No finalzinho tinha um McDonald's lá, né? No finalzinho, é. No final tem a perestroika e glasnost. E o que que acontece? A Hungria, a Ucrânia, a Tchecoslováquia, elas estavam com movimentos nacionalistas muito fortes, entendeu? Tem a Revolução de Veludo, tem a Revolução da Hungria, que são separatistas. Então, o Mikhail Gorbachev, que ele assume em 85 o poder, ele vê que a União Soviética, da forma como ela estava funcionando, estava se tornando insustentável. Então, ele faz a perestroika e a glasnost. A perestroika seria a abertura econômica gradual, entendeu? As pessoas, elas poderiam, aos poucos, produzir o que eles produziam, de pouca da comida deles e tudo mais, elas poderiam começar a vender, entendeu? Não ia passar a ser capitalista o país. Mas, por exemplo, você era um agricultor pequeno, antes você não podia vender, agora você iria poder vender, entendeu? E também a União Soviética, ela passaria a importar produtos, entendeu? Para gerar concorrência com a própria da União Soviética, para tentar modernizar a indústria do país. Porque ela estava estagnada desde aquelas ideias dos planos quinquenais, do Stalin, lá no início da formação da União Soviética. E a glasnost, que era transparência política. Porque antes não questionava Estado, senão você desaparecia, né? É. Pois é, se aparecia com uma bala na testa numa praia em Cuba, com charutos na boca. What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Aí tem também a queda do muro de Berlim e começa o fim. E esses movimentos nacionalistas, na Polônia, na Bulgária, na Hungria, na Romênia, na Tchecoslováquia, até na China, caralho, tava tendo isso. A China, ela começa as coisas da ZEL, essas coisas. Então, com esses movimentos, agora com a transparência política, esses movimentos separatistas começam a ganhar força, porque antes eles eram suprimidos, eles existiam, mas eram fortemente suprimidos. Então, a União Soviética começa a desfragmentar. Então, em 1991, ela falha, ela deixa de existir. E Mikhail Gorbachev, ele deixa bem claro no seu discurso, em que ele desmembra a União Soviética. Ele fala em 15 repúblicas. Ele fala: eu não queria que estivesse acabando, mas está acabando. Então, aí ele anuncia as 15 repúblicas: a Rússia, a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a criação da República Tcheca, da Eslováquia. E paralelamente a isso, acontece o desmembramento da Iugoslávia, né, cara? Então, os principais polos comunistas, que antes eram a União Soviética, a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Laos, a Iugoslávia, a Europa Oriental e Cuba, elas começam a se tornar cada vez mais capitalistas. A China, por exemplo, a Iugoslávia desmembra e viram todos os países e viram capitalistas. O Laos é socialista até hoje, mas o Laos ele é um país literalmente falido. O Vietnã do Norte hoje, ele é um tigre asiático, ele recebe muito investimento externo, então ele não pode ser tão socialista assim mais, ele não tem mais aquela industrialização planificada e tudo mais. A China tem as suas ES, que mantém a sua saúde econômica. A União Soviética falha, ela desmembra em 15 repúblicas capitalistas todas. E a China e a Coreia do Norte e Cuba, que eram países que eram estritamente sustentados pela Coreia do Norte, pela União Soviética, inclusive o Laos também era assim, eles passam eles entram numa crise econômica foda, cara. Porque a União Soviética antes dava dinheiro e agora não tá mais dando dinheiro. Então não tem mais dinheiro. Ninguém, não tem. Então, sem dinheiro não dá pra sustentar um país, entendeu? Risco socialista. Então, começa a tomar uma fase. Em 1991, dois anos após, né, a queda do muro de Berlim. É. E assim acaba a Guerra Fria. E começa a nova ordem mundial, né? Ask me, because if it's not love, then it's the bomb that will bring us together. Bem, é isso aí, galera. Obrigado por escutar nosso podcast. Deixe qualquer comentário, qualquer discussão que vocês... qualquer ideia que vocês tiverem aí nos comentários. E a gente se fala. Até mais. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.